Pode acreditar. Na madrugada. Retrato de um brasileiro no ar. Oh, é isso aí. Que SP tá no ar. Perspectivas de vida que não levam a nada. Vejo várias pessoas aqui parado observando esses piratas levando os meus mares. A 7 palmos abaixo da terra. Sou obrigado a ficar ouvindo também, pois como todos não tenho feito de aço. Nessa terra de ninguém sou semelhante a alguém que se entregou ao mundo das drogas. Se envolveu com traíra, foi morto pelas cotas. Pois são só seus amigos, ele nos deixou. Não queria ser o dominado e sim o dominador. Mas na favela o que domina é traidade e o terror. Morto pelos próprios amigos. Seus verdadeiros amigos estão em seu velório, se lamentando por não ter me ajudado. Mas nessa terra de ninguém, cada um escolhe seu destino. Eu poderia ter escolhido outro caminho, mas pela morte foi todo. Pelos braços de um povo sofrido, tem os braços de um povo sofrido. Com os braços de um povo sofrido, ó. De um povo brasileiro. Pelos braços de um povo sofrido. Favelado negro. Tem os braços de um povo sofrido. É visto com desprezo. Com os braços de um povo sofrido, ó. Esse é o retrato da vida de um pobre brasileiro. De Natal, a violência prossegue embaixo de um jornal. Cada vez de um moleque. Familiares passam mal, sangue e lágrimas se misturam, morto como um animal. Ou talvez até pior. Muitos acham que é legal. O instinto é assassino, juntador maternal. Na morte de mais um filho, errou na sua fatal. Este menino errou, ele quis ser maioral. E para o Cristo se entregou. O presente de Natal para ele foi caixão e flores. Um belo funeral. E pra família muitas dores. Ei, assim que é. Essa lei legal que domina a favela, o mundo espiritual. Essa é a última escala, esse é o ponto final de qualquer ser viver de viagem condicional. Neste mundo encontra. Tem os braços de um povo sofrido. Favelado negro. Tem os braços de um povo sofrido. Que é visto com desprezo. Com os braços de um povo sofrido. Esse é o retrato da vida de um pobre brasileiro. Tem os braços de um povo sofrido. Favelado negro. Tem os braços de um povo sofrido. Que é visto com desprezo. Com os braços de um povo sofrido. Esse é o retrato da vida de um pobre brasileiro. Sofrido e a revolta nunca foram passados. Os meios de vida continuam precários. O tempo passa acompanhando o progresso da miséria. O tempo passa acompanhando a decadência da favela. Convivendo esse lixo, esgoto a céu aberto. Vida, morte, dores tão esperto. O final da sua rota pode estar bem perto. Cada passo andado é um motivo de glória. Agradecendo a Deus, foi mais uma vitória. O Malfone preservou a sua vida no labirinto da morte. Essa é a única saída. É a única saída. Somos obrigados a encontrar outros meios. Certo, errado, escapatórios não veio. E por toda eternidade estaremos aqui no meio de barraco, buraco, assalto, assassinato de um moleque de 11 anos. E torce peito aqui o futuro se falha onde fundo. Ei, sofrimento da mãe pra quê? É um absurdo. É triste falar a verdade, porque a verdade machuca. Ei, a verdade machuca. Vai que vai. Pelos laços de um povo sofrido. Favelado negro. Tem os laços de um povo sofrido. É visto com desprezo. Com os laços de um povo sofrido. Esse é o retrato da vida de um povo brasileiro. Tem os laços de um povo sofrido. Favelado negro. Tem os laços de um povo sofrido. É visto com desprezo. Com os laços de um povo sofrido. Esse é o retrato da vida de um pobre brasileiro. Ei, procure seguir em sua mente. Vários disparos de ideias conscientes. Você que pensa em subir, cuidar pra não cair. Não aceite falha, um vacilo suave. Aqui termina, mantenha a distância. O que te fez de cá, manda o pulante perseguir. Maldade possuir, nada a temer. Só a vencer, segue sua vida. Conta agora com você. Ei. Pode acreditar, mano, agora é com você. Pelos laços de um povo sofrido. Favelado negro. Tem os laços de um povo sofrido. Que é visto com desprezo. Com os laços de um povo sofrido. Esse é o retrato da vida de um pobre brasileiro. Pelos laços de um povo sofrido. Favelado negro. Tem os laços de um povo sofrido. Que é visto com desprezo. Com os laços de um povo sofrido. Esse é o retrato da vida de um pobre brasileiro. Brasileiro, brasileiras, tão no corre no dia a dia. Ei, ei, assim que é, guerreiros e guerreiras. Estão aqui, irmão, morô? A terra é firme, irmão. Só fica em cima dela, se não pode cair, go down. Sou retrato da vida de um pobre brasileiro. Oh, yeah. Firmeza.